voz da chama. Eu vim aqui para te dizer que tu já estás a apodrecer nos abismos do infinito. És um demónio exemplar e até mereces figurar no Museu das Hecatombes. Esta canção é só para ti. O mundo canta e sorri enquanto espera que tombes. Vai para Cuba que te pariu. Nunca vi bicho mais cruel que me dê tanto calafrio. Sombrio chacal, tu vais acabar mal. Essa tua inteligência, depois de tanta estupidez, eis que tu chegas outra vez com a fome, o frio e o medo. Hoje vens de computador, de Talibã, de Goldman Sachs, money, money, Milton Friedman. Eu vim aqui para te dizer que tu já estás a apodrecer na história da humanidade. Vai para Cuba que te pariu. Nunca vi bicho mais cruel que me dê tanto calafrio. Sombrio chacal, tu vais a mal. Vai pra Cuba que te pariu. Já não posso mais, vai com Deus. Tu que espalhas o teu mau gosto, desgosto dos pobres.